1-0, posição monstro, nível 240. Perfil de saída da El, transição coral, curva direita após decolagem em pista 1-0. O transponder 5150, frequência do controle Salvador, 120.8. Então, volume 59 autorizado Galeão, nível 240, Golf 677, Vitória, Zulu 10, Monstro. Decola com curva direita, vetor da Tael, transição coral, assana 5150, controle 208. Volume 59 correto, reporte quando pronto para o táxi. Vai estar pronto. Para o táxi, 6327 com 114, 320, Salvador. Missão 29. Direito para o destroy 29, vou na levada. Destino 095, bom voo. 15, Índia, Ponte Espera, 295, 6327, boa tarde. Tanto em 567 no portão 4, totalmente pronto? Afirmativo. Autorizado, chame táxi na 3567. Chama na táxi 3567. Canar 63 no 4, observe a aeronave da Gol no push no portão 05. Assim que eu mesmo ingressar no pátio 3, com cautela, prossiga para o portão 05. Afirmativo. Aeronave está no pátio 3, ingresso para o 05, Gol 964. Gol 964, táxi via Alfa, reporte antes da 6 Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette, Gol 964. Vitor Índia Juliette para Cairo, copia? Autorizado para Cairo Lourenço, no 1000 pés, decolagem da pista 17, curva direita via corredor Axé. Transponder 0160, frequência do controle Salvador, 120.8. Corrigindo, 120.8. Vitor Índia Juliette, Cairo Vitória Índia Juliette copiado, para acionamento táxi, chame a torre 118 decimal 95, ajuste no 095, bom voo. Botão 3155, só um. Confirmando com o centro Recife, a rota que o centro possui seria via Pesu 10, Piraí, Umbá, de Pesu 44 e Pagog, e o nível 320. Solo, é o 3155 da frente. Só que o repetitivo do nosso plano é sempre essa aerovia. Inclusive foi essa aerovia que foi solicitada no plano de voo. Gente, a informação foi vinda do centro, então vamos confirmar com o plano de voo em Recife e juntamente com o centro em Recife, essa lá é só os nossos clientes. Tá bom então, porque tem 10 minutos de diferença de voo entre essas duas aerovias. Aí esse é o motivo que nós estamos, que a empresa, ela propõe a outra aerovia. Gente, entendido. Vou checar junto ao centro Recife. Provavelmente seja devido a uma área chavante em Guarulhos já ativada. Vamos só confirmar com o mesmo. Ok, obrigado. O meu Vitor Sarliós, para táxi de Alfa, reporte antes da táxi 6 LED para ingresso. Volume 964, mantém a posição antes da LED, portão previsto ao 02, assim que as aeronaves liberadas do setor será autorizado. 10J, mantém a posição, voo número 964. Posição de Luana, monomotor, asa baixa, trem fixo, decolado pistão 7, manterá a sua direita após a decolagem no litoral sul de Salvador, mais conhecido como corredor Axé. Aguarde, pista livre. Paciente, comandante de avó. Táxi para o ponto de espera pistão 0, via táxi em Índia, no ponto de espera chame torre 118, decimal 95, ajuste no 095, bom voo. Ok, obrigado. Tá, prosseguindo então o ponto de espera, 1895 lá no ponto de espera. Uma boa tarde, foi 5 graus. Boa tarde. 2, pistão no 0, pouso autorizado, vento 1,50 graus, no 0 lá. Livre pouso, não no 0, até 3,92. Chané 6327, decolado aos 36, controle 208. 208, Chané 6227. Sim, 6227, 63 está no ponto de espera. Gente, 183, tá alternando 27. É 227, contato radar na decolagem, turbo nível 360, da Dael, transmissão em grupo. 227, você é o approach de Dael? Approach Leda. Muito grato, approach de Leda, 27. Controle instalador para matando o Vitor de Juliette, decolou, não se escuta. Torinha Juliette, o baú no meu pé, corredor Axé, reporte através do farol da barra. Torinha Axé, reporte através do farol, Vitor de Juliette. Ciente do tráfego avistado no aeroporto, APCE de Alvaro da Tana, final aproximadamente uma milha para a cabeça do zero. Eu posso ser o 302 checado, aguardo a liberação para o pouso. Comandante 302, já passou para lá. Uno 5, no encerramento 366, autorizado ao final do aeronave. Uno 5, Juliette, na proa, autorizado final da aeronave da 10, voo 620. Meu lógico, boa tarde, prossiga. Tá bom fundo aqui no Romeu, lógico. O Salvador, né? 355 da informação isso, autorização Guarulhos 360. Na minha 355, só um instante, copa, prepara a saída da L e da morte para a base. Salvador, só 3193. Quem já visto o tráfego, será um 737 Gol. Após a passagem do 37 da Gol, autorizado ali, mantém. Após a passagem do 37 da Gol, ali mantém o Xenia 6327. Já 3192. No solo, 32, direito 129. 129, obrigado, bom fim de semana. Mede. Uno 097, Uno 097, isso no 0, vento 120 graus, Uno 09, ajuste no 0, no 5, pouso autorizado. Juliette aguardando para ingresso. Acima 7 da Juliette, na 3197. Condições de taxar um pouco mais à frente, só para liberar a cauda do pátio, por gentileza? Afirmativo, vamos taxar um pouquinho mais à frente. Posição aqui tá boa? Já adiantou, obrigado. Ok. 567 também está pronto e tem condições de decolagem imediata após o Xanar. Gente, está 3567 após o início da rolagem do 318 Avianca, ali a Imantê, por favor. Tá positivo, após o Avianca, ali a Imantê, então, certo, 3567. Rota que possui o Apesilo 10, Piraí, Umbade, Apesilo 44 e Pagog? Afirmativo, essa rota que está aqui. Gente, prepare então a da Eulia da Morte, vai aguarde um minuto, cópia, por gentileza. Sim, escuta. Gol no 964, Juliette, portão 02, atenta a movimentação no pátio. Guardando, pessoal, se movimentado. Papa Romeu, Vitor Charlie, hotel na sequência, ingresso no pátio 1, reporte novamente no ataque Sué Lima. Então 3192 a sequência, Juliette, portão 04. Juliette para 04, 3192. Nós ajuste no 05, decolagem autorizada. 15 ali, decola da 10, Xenia 6327. Bom, no 097, táxi via Alfa, repartiu antes do ataque 6, Juliette, para ingresso. Alfa, entra Juliette. Boa tarde, controle, 3835, identifique, Rui Serra Vitor 368, desça para 4010, ajuste no 015. 368, descemos para 5010. Correto. Número 659, boa tarde, após o 320 da SAN, aliás, mantém no 0. Após 320, ali mantém, não no 0. Qual é o 6355, copia? Copia, prossiga. Autorizado para Guarulhos, via PZ 10, Piraí, Umbade, PZ 44, Pagog, nível 360. Perfil de saída da El, Leda Motiva, curva direita após decolagem, pistão 90. Transponder 5445, frequência do controle Salvador, 120, decima 8. Primeira direita, da Eulê da Morte, no preso 0, Piraí, 1, Bate, 344, Pagog. 5445, transponder 08, com o telefone 6355, Oxalá. Oxalá 6355, correto, portão 06, chama o Campos B, questionamento. Portão 3155, na escuta. Obrigado. Confirmamos junto ao centro Recife, o mesmo informou que a rota que possui, tanto no RPL também, seria via Pesulu no 0, Piraí, Umbade, Pesulu 44 e Pagog. Negativo, via Pesulu no meio. Gente, copia então, 3155. Sim, está 3155, autorizado então para Guarulhos, via Pesulu no 0, Papa, Alfa Índia, direto posição Umbade, Uniforme Mike Bravo Alfa Delta, Pesulu 44, Pagog, Papá, Alfa, Golf, Oscar, Golf. Nível autorizado 320. Perfil de saída da El, Leda, Motiva. Curva direita após decolagem, pistão no 0. Transponder 5416, frequência do controle Salvador, 120, decima 8. Sim, autorizado Guarulhos, nível 320. Pesulu 90, Piraí, Umbade, Pesulu 44, Pagog. Cena da El, após Leda, após Motiva. 54 no meio transponder, 1208 ao controle, 3155, pronto para o push, no 11. Então 3155, protejamento correto, no portão 11, após o golpe de minha cauda, autoridade, chame táxi. Após a saída do gol, inicia 3155. Papa Romeu, Vitor Charlie Hotel, prossigo táxi via Lima, Mike, Quebec, na Quebec, que mantém a posição, chame a torre 118, decimal 95. Bernardo. Juliette, Quebec Kilo, descida autorizada até 4 mil pés, abaixo a critério. Quebec Kilo, passará passando 4 mil. Mandou 366, gol 620, na vista. Goleão, só 3, solo, Salvador, só 3193. São 3193, prossiga. Estimativo, nós estamos na posição 12, tem mais 3 minutos para pronto, estará pronto para o pushback acionamento. Nós temos a informação, temos uma DLA do nosso plano, são 3193, foi efetuado para os 20. Você escuta para uma nova cópia ou, enfim, os procedimentos? Afirmo, TAN 3193, recebido a DLA, permanece a cópia anterior, o TAN 3193, da Eulia da Irúmia, saída 5511, transponder. 7 Arbor, para Elefa. 567, suba o 360, sai da Arbor, transição Elefa, contato radar na decolagem. Gente, iniciou a curva direita, pode prosseguir direto Arbor ou então Elefa? Direto Elefa. Elefa, obrigado. 360, Nilson. O chalé 6227, chame o centro Recife, 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 6227, centro Recife, 125, decimal 1, alternão 228, decimal 35. Traço avistado. Continua aproximação, aguarde autorização para o pouso. Continua aproximação, aguarde autorização, Gol 620. Ajuste no 015, pouso autorizado para o 0. Lembre, pouso 1-0, gol 620. 659, declaro 48, controle 1-208, boa viagem. 208, obrigado. 659, preciso saída da EL. Aguarda. Guarda. 2 a bordo, autonomia de 3:55, alterna Galeão. Então 3155, autorizado taxi, ponto de espera pistola 0, via parte 1 no taxi Índia, ponto de espera chame torre 198, decimal 95, ajuste no 0 no 5, bom voo. 15, agora pátio Índia, torre da 10. 1895, a frequência, tá? 3155. Então 3155, só confirmando o OB. Então 3155. 222, 222. Copiado, um bom voo. Obrigado. O Chanel 6355, coordenando com a equipe de sol, após passagem do arbóis da TAM, a cauda, autorizado, chame táxi. Chanel 6355, copiou? Ok, após a aeronave da TAM, iniciou 6355. Afirmo. Gol no 620, táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette para ingresso. Tomará, táxi Juliette 620. Apresenta uma notificação? Acione código 0221, Terra Golf Oscar. Chame 6327, chame o Metro Recife. E 1, 2, 5, decimal 1, alterne 1, 2, 8, decimal 3. 2, 5, Vicente, tira essa trava, o táxi se atualizando até a papá, chamei para a decolagem. Até a papá, vai chamar para a decolagem, tá? Autorizo da papá e do Noroeste? Afirmo, da papá direto à estrada do Coco para interceptar na sequência do litoral norte. 4.000, 905, 3.38, 3.5. 3.5.67, suba ao nível 3.20. Chame o centro do Recife em 1.26.0, alterne 1.28.8, por Deus. Recife 2.320, 320, Recife 2.60.288. Após eleva a posição TOZOP, onde intercepta o eixo da aerovia e segue conforme. Transponder 5461 no frequência do controle Salvador, 120.8. Azul 4118, correto, portão 1, chame pronto para o SMEX também. Agora pronto, SMEX, Azul 4118. Boi, para o CEASA. Isso. Para repassar na escada de buraquinho, a senhora Fatal. Deixa eu contar com o SMEX. Da 17. Afirmativa, tomando rotatória, terra voltando. 3835, Rui Serra Vitor 366, desça para 2510. Serra Vitor 366, 2510, 3835, autorizado é a RINAS? Afirmativo. Ok, autorizado é a RINAS. Sou no 659, chame Recife, 125.1, alterne 128.35. 251-2235, gol no 659. Sou Chanel 6355, 166, 420, Galeão. Copiado 116, 420, Galeão. Autorizado táxi fora, ponto de espera, pista 10, via Pátio 1, no táxi Índia. Ponto de espera, chame torre, 118, decimal 95. Ajuste no 0, no 5, bom voo, Chanel 6355. Vira o táxi 215, 1895, 6355, boa tarde. Boa tarde. A buraquinha, vou tomar um pé levantando. Solicita 1, meu pé da presente. Inicialmente mantenha quieto, chame o controle 120.8, controle vai lhe autorizar. Ok, vai manter quieto, pega, chamar 120.8, o controle grato, abraço. Controle Salvador, muito boa tarde, vai tomar o meu telefone. Charlie Alfa Tango. Mantenha 1.000 pés, posição 510 no corredor forte. Aí está afastado é quantas milhas? É, 25 milhas, vai manter autorizando 1.000 pés? 1.000 pés. 1.000 pés, agora de 15 para 1.000 pés. Vai se afastar 25 milhas do telefatão. Salvador, boa tarde, 3155, cruza 1.500. 3155, contato radar na decolagem, suba ao nível 320, TV da Aero, transição módica. Confirma nível? Do 320. 320, se a gente pode valer, né? Afirmo, direto Leda. Obrigado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 140 graus, 109. Aí decola o Xanaya 3.5. estabilizou avistando a 1-0, até 3-8 e 3-5. Estabilizou até 3-8 e 3-5. 3-8-3-5, chame torre 1-8, decimal 9-5. 18-95, até 3-2-3-5. Correio TAN 3235, boa tarde, embaixo travado na final da 1-0. Tudo no controle ainda. Ah, eu não apertei o botão, obrigado. Correio, bom dia, TAN 3235. TAN 3835, tráfego avistado, cheque de pouso, vento 1-30 graus 1-09, ajuste no 05, pouso autorizado. Teve pouso na 1-0, TAN 3235. Chanema 355, da 458, controle 120, décima 8, boa viagem. 208, boa tarde, metrô 5, segundo. Controle Salvador, Chanema 6355, decolado. Chanema 6335, bom nível 360, saída da El, transmissão Motiva. Da El, Motiva 360, Chanema 6355. Pode abordar. Pode ser possível, é do 4118, autorizado, sanitário. Eu te olho, faltando só voltar. Vai, escuta, Sam. Tu vai livrar a zona de controle? Sim, irmão. Quem te está me livrando a zona de controle? Vou contar 20 milhas fora, tá? Rafael, Sierra Golf, eu acho que é Salvador. Siga para a final, pistão 7, chame torre 1-1-8-9-5. Final da 7, chame na torre 1-1-8-9-5. Golf 2-9, está 3-2-3-5, boa tarde. Boa. Acho que é o Mike Delta, 1000 pés para o farol de Itapuã, aguarde transferência 1015. Sanguíneo ao controle, meu cordial. tarde, solo, o TAN 3235 livrou na escuta. TAN 3235, táxi via Alfa, reportante da táxi via Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, é. Controle Salvador, Mike, TAN 3193. TAN 3193. O atendente está no solo em Salvador, preciso fazer mais um teste com o senhor. Como posso acionar a identificação? Está no solo, hein? Isso, estou no solo ainda. Ah, que bom. Acione 2000 no transporte. 2000. Se quiser identificar. Controle, o Papa Romeu, acelera passando, está livrando a zona do controle. Positivo, frequência livre. Obrigado, cara. 1-2-5-1. Confira, botão 5-5, é 1-2-5-4-5. 1-2-5-1. 5-1, obrigado. Índia. Ponto de espera quando pronto, estou em Salvador, 118, decimal 95, 1015, no ajuste, meu voo. Autorizado táxi pela Índia, ponto de espera, 2895, 1015, no ajuste azul, 4118. Ok, sim, eu não tenho resposta na tela do seu equipamento transponder, como eu solicitei 2000, não apareceu na tela. Com o resto que recebe agora, tá? E a propósito, o senhor está recebendo interrogador de solo? Olha, 3. Afirmo, tá? Interrogador de solo está recebendo? Afirmo, tá? Ah, muito bom, recebo sim. Estou recebendo a Alfa 2000 e identificação. Foi informado a entrar mesmo do serviço, confirme condições de prosseguir o táxi? Não, agora já passou, eles fizeram o serviço na roda esquerda, né, do lado esquerdo. No lado direito tem um buraco maior ainda. Gente, grato pela informação, será passada a informação. Confirmando 173 a bordo? Afirmo, 172. 172, TAN 3193, táxi via Índia, no ponto de espera, torre 1895, com 1015 no ajuste, morro. 1015, TAN 3835, após a passagem do Airbus da companhia, táxi via Juliette, portão 8. Após o Airbus, via Juliette pro 8, TAN 3835. Mandar a gente estar pronto para a decolagem? Azul pronto, azul 4118. Azul 4118, atualizado a linha de decolagem no 0, vetor 130 graus 109. Liga a linha de decolagem, pista 10, azul 4118. Catar, Romeu, Chego, Chiosco no solo, ao 07, local de estacionamento, eu... Bahia, táxi aéreo, autorizado 180, táxi até o Pátio da Mata, porte, táxi Romeu, liberando pista. Tango Eco Tango de ajuste no 095, desça para altitude de tráfego. 095, disponibilizar para você também. Safar, Romeu Oscar, Mike Delta, ciente do tráfego avistado, autorizado o circuito pela direita, pista no 7, chame de base para ação abaixar travado. Autorizado o cruzamento, idade da adjudicada da pista 1 na 7, a coisa passa travada, né? Via Bezulu no 0, nível de voo 340. Decolada 17, curva direita, saída da El Leda Motiva. Transponder 5452, controle de Salvador 120.8. Lima, Juliette Lima, correto, corrige o transponder 5452 e informa pela biotonomia. Juliette, frequência livre estacionar, tenha boa tarde, boa sorte. Para Morro de São Paulo, quanto cópia? Fazendo Eco Data Fox, autorizado já na manhã, papapá, decolada 17, curva direita, segue 1.000 pés, corredor axé, transponder 0121, frequência do controle Salvador 120.8. Eco Data Fox, informa PLB, autonomia hepática, se encontra? Azul 4118 passa 1.300. Azul 4118, este é o controle Salvador. Se não for interferir com a sua navegação, quando o senhor passar 2.000 pés, inicia a curva e voe direto a Lerma, subindo sem restrições, caminhão. Positivo. Após 2.000, direita Lerma, subindo direto ao 300. 4118. Positivo, está em contato radar. Livre da colagem. Livre da colagem. Está preso no alto. F-Delta Foxtrot, acionamento e táxi. Autorizado até a papá. Romeu Oscar, Mike Delta, autorizado girar base, final, pista 1, 7 e pouso. Vento 1 no 0, 0. Autorizado base, final e pouso. Está abaixo de travado, Oscar, Mike Delta. 3-1-3-4-4-1, algum problema? Não, é só um check aqui, que faz negócio que fez. 6-7, não temos nenhum tráfego de aproximação para o lugar, reporte quanto então? Agora, vai iniciar, então 3-1-9. 110, 1-1-0-9, 1-0-9. 6-1, sou isso? 1-0-9-7, o IC confere para Confins, quanto pode? Pronto. 1097, autorizado Confins via Bezulu 21, nível de voo 360. Decolada 10, curva direita, saída Arbor 1, Elefa, e após Elefa, voa Nitbo, interceptor via. Transponder 5466, controle Salvador, opera em 120, 18.8. Confins 360, Bezulu 21, decola 10, curva direita na Arbor 1, após Elefa, voa Nitbo. Intercepta, Aerovia, senhora 5466208, controle. Correto, 1097, chama para puxa, acionamento. Chamará. controle Salvador, boa tarde, SAM 3193. 2193 ao controle, meu cordial. Está passando agora 1600 pés. Vai passar 2000, iniciar a curva e voar direto Leda, subindo sem restrições. 3193. Cruza agora 2000, vai voar Leda, SAM 3193. É 6314, informação com o Sexley, ponto cópia. Oxené 6314, autorizado para Serra Bravo Papa Lima, via Episodio 20, nível de voo 340. Decola da pista 17, correção, pista 10, primeira curva à esquerda, perfeito saída Borba. Após Borba, voa direto Nenim, transponder 5503 e controle Salvador 120.8. Oxené 6314, confirmando após Borba, Nini, November, Eco, November, India, Mike. Correto, chama para puxar o acionamento 6314. Tango Eco Delta Foxtrot, helicóptero aproximou para a vertical do Capitão 17, táxi à esquerda via pista, táxi lento, até o a cabeceira 17, a porta estará alinhada, ponto observando a liberação do helicóptero para o pátio 4. Arroma Oscar, Mike Delta, nos solos 14, direita, pátio 4, frequência livre estacionada. Azul 4118, chame Recife 1260, câmbio. Recife 1260, muito obrigado, bom final de semana. Boa. Boa. Lima de Norte Lima, em frente à IBTA, acionamento autorizado, aponte para o táxi. Eu ponto espera quando pronto, torre 118, décimo 95, com 1015 no ajuste, um bom voo. Tem que ver aí também. Pode estar aqui, matou, irmão. Boa tarde. Tango Eco, Tango Índia, controle, Salvador. Papa Romeu, Bravo, Serra, Serra. Uma ponte, por gentileza, pro Papa Tango Eco, Tango Índia, para que ele faça uma curva de 20 graus à direita para evitar uma área com um teto limitado na área de Aratur, por gentileza. Tango Eco, Tango Índia, para que ele faça uma curva de 20 graus à direita para evitar a área, ele está adentrando a área. Afirmativo, Papa Tango Eco, Tango Índia, está na escuta do Bravo Serra. Qual é a escuta, Eco, Tango Índia? Maracaju, transponder 55 no meia, frequência do controle Salvador 120.8. 370 Recife. Até a escova esquerda, Pucas de Maracaju, pêndulo 1755 no 6208, voo 620. Correto, voo no 620, chama para o pushback no meio. Tango Eco Delta Foxtrot decolado ao 17, controle 120, decimal 8, até logo. Roda 08, até já. Salvador de Pacho, Guilherme, Papa Pago, Eco Delta Foxtrot. Eco Delta Foxtrot. 4321,000, a check order. Echo Delta Fox. Go ahead. Climb me now, 500 to 1000. Any chance to climb it 2500 and fly direct move? Marvelous. You are clear. Okay, 2500 direct move, Echo Delta Fox. Tango Echo, Tango Índia, controle. Já escuta o Echo Tango Índia. Eu agradeço o desvio que o senhor fez da área. O senhor pode prosseguir agora para a rotatória Ceasa e aguarde transferência de comunicações. Graças, vai voar na rotatória também, já. Salvador, 1698. Azul 6908, este é o controle. Desça para 4000, voe para Sierra Vitor 368, ajuste no 095. Cadê? 0358, Azul 6908. Azul Índia. Tango Eco, Tango Índia, chame a torre, 11895, câmbio. 11895, câmbio. 3.4. Alfredo 2231, autorizado, Serra Negra Bravo Romeu, via Whisky 42, conforme rota, nível 160. Decolada da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor 1, após Arbor 1, voa VATAP. Transponder 5474. Controle Salvador 120, decimal 8. 160, provate, sinal 0, sai da Arbor 1, batata com a curva direita, 5074, transponder 1208, é o quanto de saída, e o aerovia, primeira via, o IC 42. Está informando que negativo gradiente. Ah, desculpa, é, achei que fosse bom. Eu vou checar se gradiente ou que o 2231. Gente, 2231, confirmando o transponder 5474. 574, repetindo 2231. Chegou acionamento, chanel 6314, gate 5. Autorizado, chanel 6314, chama táxi. Chama lá. Tango Juliette, cadê aqui, Kilo? Controle, Salvador. 2231 confirmando, negativo e gradiente superior, vai com o trem inferior. O 2231 também trouxe para possibilidade de estacionamento na 13. Sim, espaço ali do 2231, autorizado por estacionamento na remota 13, chama para táxi. Você daqui autorizado, informa na táxi 2231. Paulo Serra, Serra, bom pouso, foi um prazer e até a próxima oportunidade, Camil. Prazer, Tonel, grato pelo ponto. Decolo em meia hora, o prazo de arcar. Ah, positivo, estou aqui te aguardando. Afirmativo. Então, ano 7, baixado e travado, Ato Tango Índia. Pouso autorizado, vento 140 graus 109, 1015, Tango Índia, qual é o estacionamento? Vai fazer uma bem, Tango Índia. 6918, desça para 2500 pés, correr direita, Serra Vitor 366, autorizado a aproximação à RNAV. Direto 366, 2500, autorizado RNAV azul 69 por 11. Sua informação, a aeronave de pequeno porte, mais precisamente a matrícula do Papatango Eco Delta Fox, de voo de Salvador para o Morro de São Paulo. O rumo é oeste, altitude 2.500, ele está nivelado. Informação para o azul 698. 6918. Sou em Salvador 118, 195, 1015, no ajuste, um bom voo. Só confirma a frequência de voo, por favor. 118, decimal 95. 295, para o passo 2, 231 no 67 a bordo, 5 horas e 40 alternando Brasília. Passareiro 2231, autorizado táxi para o ponto de espera da Pistão 0, via Pátio Táxi Índia, no ponto de espera quando pronto, Torre Salvador 118, decimal 95, 1015 no ajuste, um bom voo. Pátio Índia, lá 1895, obrigada, ótimo final de semana. Este é o controle Salvador. Ajuste o altímetro no 095 quando pronto, autorizado 5000, oito Serra Vitor 368. Saída Coral. Transponder 5512, controle Salvador, opera 120, décima 8. Correto, que Luciana Lima informa a POB autonomia. Gente, Kilo Serra Lima, para acionamento Torre 118, decimal 95, QNH 1015, bom voo. Very good. You are clear to leave my frequency. Goodbye, or only so long. Mais uma vez, muito bom ver você por aqui. Um abraço. Autorizado o voo no 097, chama táxi. Chama lá. Vai, vento 120 graus, 109. Passageiro 2231, tá pronto? Afirmativo. Olha aí, mantém a pistão 0, 2231. Olha aí, mantém a pistão 0, 2231. Retorna 3-6, azul 69-18. Azul 69-18, aproximação para os... autorizado, aguarde para chorar. Lima, Juliette Lima, decorados 27, controle 1208, Rivagem. 208, obrigado, até Lima, Juliette. Chulei minha 314, decorados 27, controle 120, décima 8. 208, boa. Cadê aqui, controle Salvador, cordial boa tarde, decolado, na 7, Capitão Lima, Juliette Lima. Lima, Juliette Lima, ao controle, contato radar, prossiga como autorizado. Lima, Juliette Lima. Escavel 59, contato radar, azimute 223 a 45 milhas, voo Paritaba, desça para 5.000, ajuste 1015. Executa a aproximação, a aeronave. Ajuste 1015, 05. Ok, autoridade declarando 0, iniciando 261. Boa tarde, voo 169, informação S2. 0, para evitar salvações. 209, transmitido. Aperto. Voo 169, autorizado Barulhos, via Upazulu 10 Taubaté, nível 360. Decolada 10, curva direita, saída da Euleda Motiva. Transponder 5525, controle Salvador, pera em 120, décima 8. Lima, Juliette Lima, solicitando desvios à direita inicialmente, a proa 230, devido a informações. Autorizado, quantas milhas? Inicialmente por 40 milhas. Transponder 5525, controle 1208, igual 1169. No 1169, cotejamento correto, chama para feedback sonamento, portão 2. Luciano 6210, seu controle. Desça para 9.015, voo de Serra Vito 368. 368. Azul 6908, torre 1-1895. 895, azul 6908. Transponder 5527, controle Salvador, opera em 120, décima 8. Isso, para 9.000 pés. Voe para o Serra Vitor 368, coteja, Oceano 6210. Ok, Serra Vitor 368, manda agora. Controle Salvador, boa tarde, 2231 decolado, Arbonon, elefante. Tá. 2231 é o controle, está em contato radar. Qual a razão de subida que vai pregar até o nível 50? 50 mil, mil pés dá. É uma boa razão de subida. Então suba sem restrições, campeão. Ok, seleção 160 e é WhatsApp, pós Arbonon. O Cascavel 59, Salvador. Você está voando ETAP? Ah, ok. ETAP em descida para 5.000. Para que eu possa verificar aqui no meu equipamento radar, a proa seria 005. Essa proa você está batendo? Ah, muito bom. Então está batendo com a informação do radar. Mas Juliette Lima, eu solicitei que aumentasse a razão, o senhor me informou que vai manter 2.000, a razão mínima de 2.000 até passar o nível 80, depois o senhor pode reduzir, tá bom? A gente mantém esse lugar também, agora cruzando 080, certinho aqui, mantendo 2.950, né? É uma boa razão de subida. O tráfego que eu lhe informei, a aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira, se o senhor não tiver... No visual deve, pelo Noticast, está 17 milhas à sua frente, já foi superado, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Correu 1-0-7.0. E 500 pés. Eu mantenho a pista no 0. Eu mantenho a 0.